Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, a gente vai comentar aqui sobre a Campus Party, né, o maior evento tecnológico brasileiro. A gente vai falar também sobre a Best Buy, que, entre aspas, digamos assim, lançou o Apple HD TV, o Apple HD TV de 42 polegadas. Isso tá causando aí um zoom, zoom, zoom. Eu vou contar mais detalhes para você sobre essa história. E também que a Apple lidera o ranking dos 3 smartphones mais vendidos, né? O iPhone 4S, o iPhone 4 e o iPhone 3GS. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora. Começa agora! Coca-Tec! Coca-Tec! Primeiramente aqui, agradecer ao Renê Lacerda pela doação que ele fez lá no PayPal. Legal, cara, obrigado. Tenha certeza que isso faz a diferença. E se você ainda não doou, faça também a sua doação, colabore com o Coca-Tec, ajude a manter o Coca-Tec de pé. Vai lá, compra os seus aplicativos através do Coca-Tec, né? coca-tec.com.br/apps/apps. Aí você faz a busca pelo seu aplicativo, compra lá, né? Você está ajudando o Coca-Tec também. Eu gosto de sempre comentar, né, quem faz as doações, para aquela coisa de transparência, né? Para, enfim, para todo mundo saber o que está acontecendo. Às vezes, é claro, o pessoal pede alguma descrição, pô, não comenta sobre tal doação, e aí eu não comento, não tem nenhum problema, né? Caso você não queira que eu fale sobre a sua doação, só falar, pô, não comenta nada, fica aí tal, que eu não vou falar para ninguém, não vou explanar para ninguém, né? O importante é a colaboração, né? O importante não é a divulgação disso. Eu gosto para efeitos de transparência. E eu fiz também um vídeo, quer dizer, na verdade o vídeo eu já fiz já tem tempo, mas consegui liberar o vídeo lá do Kit Clean Care. Vale a pena você dar uma conferida. Se você assina o Coca-Tec completo, já tá aí no seu feed, você pode assistir. Tá linkado também nas notas do cast, mas se você só assina o diário, fica aí o registro para você não perder esse kit de limpeza. Eu achei aquela peça triangular algo sensacional. Notícia. O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. E nessa segunda-feira começou o maior evento brasileiro de tecnologia, a Campus Party. Agora lá no Centro de Exposições do Anhembi, em São Paulo, vai ficar funcionando até domingo agora, dia 12 de fevereiro. Estima-se que a Campus Party receba cerca de 7 mil visitantes esse ano. São praticamente mais de 75 mil metros lá no Centro de Exposições do Anhembi. Vários painéis, várias discussões interessantes e também um diferencial bem bacana, né? Uma conexão de 20 gigabits por segundo. O Coca-Tec não vai estar presente na Campus Party esse ano, mas quem sabe ano que vem, né? Com essa conexão de internet da vontade. E você sabe qual é, lá nos Estados Unidos, qual o smartphone mais vendido? Não é difícil de adivinhar, né? É o iPhone 4S. E agora, um pouquinho mais complicado. Qual é o segundo aparelho mais vendido? É, exatamente, o iPhone 4. E o terceiro? O iPhone 3GS. Dos três celulares mais vendidos no último trimestre de 2011, os três são da Apple. Isso já era mais ou menos previsto, uma vez que o telefone mais vendido era o iPhone 4 e, em segundo lugar, o iPhone 3GS. Então, nada mais natural de que agora o mais vendido fosse o iPhone 4S, seguido do iPhone 4. O que me surpreendeu particularmente foi a terceira posição do iPhone 3GS, mas talvez não seja tão surpresa assim, né, se a gente para analisar, porque lá nos Estados Unidos o iPhone 3GS tá saindo de graça. Será que um dia o Brasil chega nesse nível? E vocês lembram lá daquela história da loja da Apple lá no Grand Central Terminal? Pois é, pagou mais caro, pagou mais barato, e o acordo, não sei o que, enfim, melhorias. vai aumentar o fluxo de pessoas e aí vai favorecer o comércio local. Pois é, parece que isso foi verdade. Pelo menos foi o que apurou o restaurante Michael Jordan's The Steakhouse New York City, que teve um aumento no faturamento de 7%. E parece que descobriu-se o motivo da Siri rodar apenas no iPhone 4S. Tudo isso porque o iPhone 4S tem um chip da Audience, que tem uma tecnologia chamada AirSmart, que basicamente é um processador de áudio projetado para melhorar e para filtrar a voz humana, ou seja, opera ali com o microfone normal, onde você fala, o microfone ambiente do iPhone 4S e pega ali só a voz, aprimora só a voz, ou seja, faz com que a Siri realmente te escute bem. Talvez seja realmente um pouco por aí, porque todos os testes que eu vejo associados a Siri rodando em outros dispositivos são sempre em ambientes controlados, né, silenciosos, para fazer o vídeo, para fazer a demonstração. Queria ver um desses vídeos, né, na rua, lá no, na moto, no barulho, no carro, com passando marcha. Quer dizer, queria ver, né, não que eu faça isso. Mas pode ser um dos motivos, sim. Embora eu tenha, para mim, né, já compartilhei isso diversas vezes com você, que a Apple tem essa política de colocar alguma coisa no novo dispositivo que é exclusivo do próprio dispositivo. Uma forma da Apple incentivar que a pessoa compre o novo iPhone, né? Foi assim com o 3GS pro 4 e acredito que a Siri seja essa peça que ela tá valorizando entre o 4 e o 4S. Mas isso a gente só vai saber com certeza ao longo do tempo, quando a Apple liberar ou não a Siri em outros dispositivos. E a Best Buy, hein? Ela lançou um e-mail, né, aos seus clientes, fazendo uma pesquisa em relação ao Apple TV, o que ela chama de Apple HD TV. Não é realmente um lançamento de produto, mas é algo assim, e se a Apple lançasse esse produto, né, considerando o produto com essas características? Aí descreve 42 polegadas, Full HD, acesso a aplicativos, capacidade de usar o iPhone ou o iPad como controle remoto, tudo aquilo que a gente já mais ou menos imaginava, né? Com acesso a câmeras, microfones, para você poder usar o Skype, e na faixa de preço de $1,500, um pouquinho caro para a realidade americana. Era quase como se fosse um teste de mercado, enfim. E aí várias pessoas dizendo, não, é verdade, não sei o que, vem vários rumores associados a isso. Mas basicamente é uma pesquisa de interesse de compra, sei lá como é que a gente pode chamar isso, que a Best Buy fez através de um e-mail a alguns de seus clientes. E a história das condições de trabalho lá na Foxconn da China, hein? Pois é, isso tá dando pano pra manga. Tem mais gente investigando, vários relatórios aí pipocando, gente falando assim, bom, as condições de trabalho da Apple são ruins, mas as dos competidores são piores ainda, ou seja, começando a aparecer aí um jogo sujo. E espero fortemente, aliás, que o Tim Cook não esteja apoiando aí esse jogo sujo, essa difamação dos concorrentes, e esteja, na verdade, preocupado com seu próprio jogo, né, com as suas próprias peças, querendo de verdade melhorar as condições de trabalho lá nas fábricas da Foxconn. E o novo CEO da Sony, né, o Kazuo Hirai, deu uma declaração depois do último trimestre, né, que foi pífio, foi horrível lá para a Sony, de que ele vai se inspirar no modelo de negócios da Apple, ou seja, vai focar tanto no hardware quanto no software, vai fazer uma integração vertical, ou seja, várias empresas estão, né, seguindo como é que eu posso dizer, a ideia da Apple, né, a linha da Apple, que eu não acho errado, acho que o que é bom, o que dá certo, tem que ser não só copiado, mas sim melhorado. Não é só copiar e pronto, não. Deu certo, vai ser melhor para todo mundo? Aplica isso, mas não é uma cópia descarada. Pega as ideias, pega a essência e aplica isso na sua realidade, né? Até tava comentando sobre isso, né, em software, né? Você viu uma ideia legal no software de outros? Pô, você não vai pegar o software e copiar o software, mas você pode copiar aquela ideia, copiar aquela interação para o seu próprio aplicativo, né? Eu acho que é assim que a humanidade evolui. E saiu aí uma pesquisa dizendo que os aplicativos de iOS dão mais problema, né? Dão crash, dão pau mais vezes do que o Android. O problema é o seguinte, né? Os resultados brutos são o seguinte. 0,51% das vezes que usuários de iOS chamaram uma aplicação, deu problema. Já no Android, esse número cai para 0,15%. Ou seja, o iOS daria 3 vezes mais problema problemas. O CEO da empresa responsável por essa pesquisa, né, que foi a Criterism, e o CEO, né, o Andrew Levy, disse que as falhas estão, ele acredita, né, muito associadas à questão de Wi-Fi, né, de mudou de Wi-Fi para 3G, para essa coisa de online, que os aplicativos não estariam tão preparados para essa questão de online. Ele cita também a questão do iOS 5, que alguns aplicativos não estão adaptados ainda ao iOS 5. Ele comenta, né, que foram testados 23 versões de iOS e 33 de Android. O problema é que ele não cita quais foram as aplicações, eles não citam quantos foram os aplicativos, quantos foram os dispositivos, porque essas pesquisas, a gente sabe, são extremamente manipuladas, ainda mais se a gente levar em consideração que a Criterism, né, tem fundos lá do Google Ventures. Vira e mexe, aparece uma falha de segurança no Mac. Teve uma coisa de uma semana atrás, né, uma falha de segurança no FileVault, né, que faz aquele esquema de criptografia dos arquivos, né, do que estão no disco lá no Mac, e veio veio uma empresa e disse que não era seguro, que dava para burlar, e sim, realmente dá para burlar, né? Existe uma falha no DMA, né, no acesso direto à memória, é através de uma porta de comunicação FireWire ou Thunderbolt, que seja, permite que você acesse lá aquilo que está na memória, e os dados que estão na memória não estão criptografados, e aí com isso e alguns outros passos megamente complicados, você consegue decriptografar o disco. Para evitar isso, você pode colocar uma senha de firma, tem passos ali para contornar a situação. Sim, é uma falha, tem que ser corrigido, mas eu queria explicar um pouco melhor isso para vocês, de como é que funciona, de como é que opera aí essa falha. E a DAZ 3D, né, DAZ3D.com, está liberando pacotes de modelagem 3D. São três pacotes, né, que estão disponíveis para você baixar gratuitamente. No total, esses pacotes têm um valor de aproximadamente $800. Então, vale a pena você entrar lá, vale a pena você baixar, vale a pena você conferir, ainda mais se você tem um interesse por 3D. Claro que nada é totalmente gratuito, né? Você acaba tendo que fazer preencher lá um cadastrinho, compartilhar o seu e-mail, mas isso não é nenhum problema de outro mundo, desde que você tenha uma política de anti-spam. Eu, por exemplo, tenho um e-mail que eu uso para isso, meu e-mail de spam, então posso distribuir para todo mundo, só entro lá quando eu preciso pegar, confirmar cadastro, alguma coisa, pegar uma senha que eu esqueci. Não é um e-mail que eu uso todo dia, e eu recomendo que vocês tenham um e-mail desse tipo também. Já comentei isso com vocês. E o Foursquare, ele está querendo automatizar o processo de check-in. Basicamente, o que ele quer fazer é o seguinte: avisar você para dar check-in. Ele ficaria aberto, né, ficaria monitorando a sua posição, e aí quando você se aproximasse num determinado, digamos, restaurante, ele pipocaria lá uma mensagem: pô, você não quer fazer um check-in nesse restaurante e tal? Bom, eu acho isso interessante se você é um fã de check-ins, mas eu acho que isso é um pouco complicado do ponto de vista de segurança. É claro que o Foursquare está fazendo a parte dele, né, promovendo o produto dele, mas sei lá, hein, essa ideia não me agradou muito, não. E o Facebook, que completou 8 anos, está querendo trazer para si, está querendo contratar a Rebecca Van Dyke. A Rebecca Van Dyke era uma diretora sênior, né, de marketing mundial da Apple, e o Facebook está querendo que ela trabalhe com o Facebook exatamente porque ele está querendo ampliar essa questão de propagandas, né? O Facebook está querendo meter o pezinho também ali na propaganda de uma forma, como é que eu posso dizer, mais interessante, né, para ganhar mais dinheiro, e visando também, é claro, aí o IPO pela frente. E a Samsung fechou uma parceria lá com a Corning, né? A Corning é quem faz o Gorilla Glass, ou esse vidro mega resistente a riscos, que está no iPhone e em diversos outros aparelhos. Agora a Samsung e a Corning têm uma parceria para desenvolver o Lotus Glass, né, que seria o novo Gorilla Glass. A ideia é que esse novo vidro, né, que seja mega resistente e tudo mais, seja desenvolvido com patente, com tecnologia de ambas as empresas. Ou seja, seria realmente, como é que eu posso dizer, uma parceria parceria, né? O principal objetivo deles é encontrar uma forma de não aumentar muito a temperatura das telas, né? Esse é um problema que acaba acontecendo nesses dispositivos pequenos, né? Que tem resoluções gigantescas, né? Esse é o problema que o pessoal lá está querendo resolver com o Lotus Glass. A questão é, será que uma vez que isso aconteça, que enfim, realmente vá para frente, será que a Samsung teria algum tipo de privilégio? De repente até uma exclusividade? Como é que ficariam os usuários de iPhone nessa história, hein? E a Netflix está saindo do seu mercado, né? De, digamos assim, distribuição de séries e está produzindo a sua primeira produção própria, né? Bom, acho que liberdade para todo mundo tem que testar os mercados, mas sei lá, né? Não sei, me soa estranho. Talvez seja um pouco de preconceito da minha parte. E a RIM tá distribuindo de graça, né? Playbooks para quem desenvolve para Android. Basicamente, você tem que enviar o seu aplicativo lá para BlackBerry App World até o dia 13 de fevereiro e aí você leva um tablet Playbook, que também roda, né, os aplicativos de Android. Enfim, tem outros passos também, né? Você tem que mandar um e-mail, você tem que... Os aplicativos tem que, claro, né, seguir as diretrizes da loja, mas entra lá, se você é desenvolvedor, entra lá no blog de desenvolvedores da BlackBerry para saber mais detalhes. Será que eles mandam aqui pro Brasil? Claro que quando, por exemplo, uma Apple chega e distribui, né, iPhones de primeira geração de 8 GB, né, o Steve Jobs fez isso em 2007 para todos os funcionários, ele tá querendo promover o produto, ele tá querendo levar esse produto pro mercado. É uma coisa, quando tá começando. Já no caso do Playbook, é uma, como é que eu posso dizer, uma repescagem, né? O produto não fez sucesso e aí o pessoal tá querendo arranjar coisas para fazer com o Playbook. Então isso para mim, eu, né, interpreto como mais uma situação delicada da RIM. E vazou um vídeo interno que foi enviado para Nokia da Microsoft e revela alguns detalhes do Windows Phone 8, né? Basicamente, ele vai ser multicore, ele vai ter NFC, ele vai ter lá microSD, vai suportar GSM e também LTE e algumas outras novidadezinhas, né? A ideia, a expectativa é que o Windows Phone 8 esteja disponível no mercado até o final agora de 2012. E o Twitter tem um novo recorde de mensagens por segundo. Agora se bateu cerca de 12.200 mensagens por segundo, tudo isso em função do último jogo lá do Super Bowl, né, a final do campeonato de futebol americano da NFL. Esse número supera, né, os recordes anteriores, né, que eram lá o tsunami do Japão, a morte de Steve Jobs, a gravidez da cantora Beyoncé. Para vocês terem uma ideia, né, a final do Super Bowl no ano passado gerou cerca de 4 mil tweets por segundo, né? Isso, acho, é fruto do tamanho do aumento, né, da adoção da rede pelos usuários. E o Tumblr, hein? O Tumblr tá chegando aqui no Brasil. O Tumblr, como é que eu posso dizer? É uma opção ao WordPress. No início, bem no iníciozinho do Cocatec, ele começou no Tumblr, né? De acordo com as facilidades que o Tumblr oferece, né? Principalmente para quem quer blogar. O Tumblr oferece para você toda a infraestrutura, né? Você pode colocar foto, você pode colocar vídeo, você pode colocar áudio, né? Texto, links, né? Ele é bem, bem interessante, é bem, bem prático, né? Claro que se você precisa um pouquinho mais, o Tumblr ele não vai te oferecer, né? Ele oferece um RSS, mas se você quiser um RSS para colocar na iTunes, né, do seu podcast, já fica um pouquinho mais complicado. Você acaba tendo que partir para um WordPress, que foi basicamente aquilo que eu fiz, né? Tive que ir para o WordPress, né, pegar um pouquinho, algo um pouquinho mais poderoso que fizesse tudo aquilo que eu precisava. Mas isso não significa que o Tumblr não seja bom. Muito pelo contrário, é excelente, principalmente se o seu foco é apenas blogar, né? Apenas passar o conteúdo. Ele tem integração com o Twitter, né? Ele pode twittar as coisas, você pode agendar os posts, é muito interessante. E agora ele vai contar com uma tradução para o português e muito provavelmente no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? O Joshua Nguyen, né, um vietnamita que é responsável pela expansão internacional, né, gerente de expansão internacional do Tumblr, veio no Brasil, deu uma série de palestras, né, compartilhou essas novidades com a gente, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje, né, o Tumblr no mundo inteiro tem cerca de 560 milhões de visitas, sendo que 250, ou seja, pouco menos da metade, né, é dos Estados Unidos, que tá em primeiro lugar. E em segundo lugar, né, com cerca de 50 milhões de visitas, tá quem? Exatamente, né? O Brasil. Mais uma vez aí, o Brasil mostrando que gosta, que curte redes sociais, né? Haja visto o BBB. Aplicativos. Dicas de aplicativos. Vocês sabem aqui que eu tenho um carinho especial pelos bundles, né? Tô sempre aí falando dos bundles, e um dos bundles mais inovadores que existem, né, ao meu ver, é o Humble Bundle, né? O bundle, como é que eu posso dizer? Bundle humilde, né? O bundle humilde. Por que que ele é o bundle humilde? Porque você paga o quanto você quiser por esses aplicativos, né? Não tem um preço mínimo. Você chega lá e diz, ah, eu quero pagar $1, quero pagar um centavo, $10, $5,000, o que você quiser, eles vão aceitar. Não tem um preço definido, né? E além disso, você pode definir o quanto daquilo que você tá pagando tá indo pra caridade. Então você pode pagar, digamos, $500 e dizer que esses $500 vão pra alguma... vão pra caridade. Ou dizer, não, ó, 50-50, $250 pra caridade, $250 pros desenvolvedores. O preço médio que as pessoas estão pagando por esse Humble Bundle tá ali na casa de $6 aproximadamente. O diferencial desse Humble Bundle, né, é que tá sendo chamado The Humble Bundle for Android, porque pela primeira vez estão incluindo o Android nessa plataforma. Outro detalhe importante do Humble Bundle, caso você ainda não conheça, ele é totalmente livre de DRM e roda em todas as plataformas, Linux, Mac e Windows. Todas elas você pode instalar lá no seu computador quantas vezes você quiser, não tem nenhum DRM. A novidade agora é que eles começaram a suportar Android e eu espero que isso continue daqui para frente. Outra característica também do Humble Bundle é que ele é um, como é que eu posso dizer, focado em jogos, né? Em games indies, né? Como tá sendo falado agora na moda. Teve até o último Nerdcast, né, que foi lançado na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, foi exatamente a respeito de games indies. Eles até comentam a respeito do Humble Bundle e, enfim, não poderia deixar de falar aqui também, né? Já foram vendidos cerca de 120 mil bundles. Você ainda tem aí mais uma semana para comprar o seu Humble Bundle, para decidir se quer ou se não quer. Tem 4 aplicativos, né? 4 jogos nesse Humble Bundle. Tem o Anomaly, tem o Osmos, tem o Edit e tem o World of Goo. Eu gosto muito do Edit, tem uma versão do Edit para iOS que eu tenho. É um joguinho bem bacaninha. O World of Goo também tem no meu iPad, é bem bacaninha, né? Você tem que levar as gotas, né, de petróleo, né, para um determinado lugar, e aí você vai usando essas gotas, né, para construir formas. É bem interessante, bem bacana. O Osmos também é um... Eu gosto muito do Osmos no iPad. Basicamente, você tem que comer as... Você é uma ameba, né, vamos dizer assim, e você tem que comer as amebas menores que você e as amebas maiores que você te comem, né? Um joguinho bem bacana. E o quarto joguinho é o Anomaly, que é um... Como é que eu posso dizer isso? É um Tower Defense, só que é o contrário, né? Geralmente no Tower Defense você coloca lá as torres e vem aquela onda, né, de coisas. No Anomaly é o contrário, você, entre aspas, né, você é o caminho, né, você é essa onda de coisas e você tem que fugir, você tem que descobrir o melhor caminho para fugir das torres que já estão postas. Então são 4 joguinhos bem interessantes: Anomaly, Osmos, Edit, World of Goo, para você rodar no seu Mac, para você rodar no seu Windows, no Linux e, caso você tenha, no Android também. Fica aí essa dica de Humble Bundle lá no site deles, www.humblebundle.com. Você paga quanto quiser. Welcome to the future. Coca. Comentários. Foca Tech. Domingo passado, anteontem agora, dia 5 de fevereiro, né, aproveitando o sol aqui do Rio de Janeiro, eu resolvi dar uma pedalada. E aí eu falei, bom, pedalada, aventura, nada mais indicado do que eu colocar o meu case novo. Eu cheguei a usar o meu case ali por coisa de uma semana, né, o Griffin Survival, né? Mostrei pra vocês lá no Coca Tech TV, né? Lembro também que acabei de fazer um vídeo do presente lá do Clean Care, você pode dar uma conferida. Tá linkado aí também nas notas do cash, deve estar também lá no teu feed do Coca Tech, né? Agora que tá tudo unido, né? Vale, mas se você só assina o diário, vale a pena você conferir. Achei bem legal, tem uma peça triangular nesse kit do Clean Care que eu achei muito criativa, mas enfim. Aí eu falei, bom, vou usar o meu kit, e eu usei, coloquei ele no case survival, lá na armadura, coloquei a borracha, coloquei no clip, coloquei na cintura. Foi bem, bem legal a experiência. Eu praticamente não senti que eu tava com aquele dispositivo, fiz a pedalada, né, e não usei o iPhone. Pra ser sincero, eu nem percebi que eu tava com o iPhone. Isso eu acho que faz toda a diferença num case como esse. Eu tô falando aqui, né, nem senti que eu tava com ele pelo seguinte: o case da Griffin Survival, né, você repara, ele é bruto, ele é grande, né, você pode pensar assim, pô, caramba, eu tô com ele aqui no bolso, será que não vai ficar grande? Não, ele é grande, né, se tiver uma calça de repente mais apertada e você quiser colocar no bolso, vai ser complicado, né, mas na atividade, né, lá com roupas apropriadas pra pedalar, né, com coisa, não era uma roupa apropriada, não era aquela bermudinha colada, não era uma roupa normal, mas era uma roupa larga, folgada, que eu sabia que eu ia transpirar, que eu sabia que eu poderia me sujar, então foi bem, bem, bem tranquilo nessa parte, eu não senti incômodo, desconforto em usar esse case. Talvez fosse até interessante, né, que eu tivesse percebido que eu tava com case, que eu lembrava, poxa, eu tô com iPhone, posso tirar umas fotos, mas isso não aconteceu, até o Léo Góes lá no Twitter falou, pô, registra aí, não sei o que, mas, enfim, passou em branco exatamente por isso, mas acredito que o case esteja totalmente aprovado. Vamos aguardar aí na prova real dele, que vai ser praia, trilhas, lá no carnaval. E o Matheus, né, queria saber, pô, mas que história é essa desse update novo aí, do 7.6.1, acho, do Time Capsule, essa história aí de, pô, como é que eu posso acessar o Time Capsule, né, o hard drive, né, o HD do meu Time Capsule lá com a minha conta iCloud, né, que história é essa? Bom, existe uma coisa no Mac que é o chamado Back to My Mac, voltar ao meu Mac. E basicamente é quando você tem, digamos, dois computadores, né? Você tem um Mac na sua casa e você tem um Mac no seu trabalho. Lá no seu trabalho você pode acessar as coisas que estão no Time Capsule da sua casa e vice-versa, né? Você pode ter também um Time Capsule no seu trabalho, querer acessar em casa. O Time Capsule ou AirPort Base Extreme com um HD conectado externamente. E aí você quer acessar as coisas lá daquele HD. O que você faz? Você aciona o Back to My Mac, você ativa o Back to My Mac, e aí lá no Finder você vai ver, lá na parte Shared, você vai ver lá o Time Capsule, mesmo à distância, ele vai fazer isso para você, né, pela internet. A questão é, em outubro, com o lançamento, com a oficialização do iCloud, quem converteu a sua conta MobileMe pro iCloud ficou sem usar esse recurso. Não estava funcionando. Voltou a funcionar agora com esse update, ou seja, agora que o iCloud está habilitado dentro do Back to My Mac, nessa questão lá dos HDs do Time Capsule. Para você ativar esse mecanismo todo, você vai lá nas configurações do teu Time Capsule, né? Aí tem lá no disco, e tem lá compartilhar pela WAN, né? Alguma coisa assim. E você marca lá, pronto, já vai estar compartilhado, vai pedir um boot, boot, acabou. E no seu Mac você tem que estar habilitado lá, ou voltar ao meu Mac, no Back to My Mac, lá nas preferências do sistema, no íconezinho do iCloud. Eu até dei uma entrada lá, né, para dar uma conferida em algumas coisas, e reparei que o Find My Mac, né, o buscar o meu Mac, estava desativado. Eu me lembro que quando eu instalei o Lion, né, em outubro, né, o 10.7.2, que tinha, né, o iCloud e todas essas coisas, eu habilitei, mas não sei por que motivo, né, e foi desabilitado. Não sei se foi quando eu coloquei a 10.7.3, né, a nova versão do Lion, ou se em algum ponto ali entre outubro e antes da instalação do novo Lion 10.7.3 eu perdi. Então vale a pena você ir lá nas preferências do sistema iCloud e conferir se o seu tá marcado também, porque vai que você você está confiando, né, em caso de roubo, para achar o Mac, não sei o que, enfim, você pode ter uma grande decepção. Outra coisa para comentar com vocês a respeito do Dropbox, né, esse esquema aí de upload automático de fotos. Está funcionando direitinho, tá? Tô com essa versão beta aqui no meu Mac, né, agora tem também para outras plataformas, acho que tem um aplicativo do próprio Android, né, do próprio telefone que faz esse upload, enfim. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, eu quero falar sobre o espaço livre que está sendo oferecido aos usuários do Dropbox. Basicamente, eles ou conseguem oferecer, eu comentei isso com vocês, né, até 5 GB, mas é assim, a primeira foto que você faz o upload, você ganha 500 MB. Se você fizer o upload de mais 500 MB de mídia, eles vão te dar outros 500 GB e assim sucessivamente até chegar nos 5 GB. O problema é o seguinte, pelo que eu li lá na especificação, isso só é válido enquanto você for um beta. Terminando o beta desse esquema, o espaço vai ser removido. Então, fiquem atentos. Muito embora, pode ser que o Dropbox resolva deixar esse espaço aí com todo mundo. Afinal de contas, hoje o espaço tá bem barato. E o Ari Matei pelo Twitter falou, cara, poxa, esse Skype novo tá uma porcaria, vou parar de usar, não dá pra usar, as mensagens não são enviadas, as mensagens não são recebidas. Teve até gente falando que agora não dá mais pra gravar, por exemplo, o áudio Hijack Pro não estaria mais gravando o áudio desse novo, dessa nova versão do Skype, ou entendi errado, de repente são só alguns programas de áudio. Sei que tem alguns probleminhas aí associados, nesse caso de gravação de áudio nem seria problema, né, foi alguma quebra de compatibilidade, mas que essa nova versão do Skype estaria enfrentando aí alguns problemas. Eu já comentei com vocês como é a minha solução de Skype, né? Eu uso o imo.win no iOS, no iPhone, ele fica pendurado lá com todas as minhas contas de Skype, uma vez que o aplicativo padrão tem dois problemas, ele só segura uma conta de Skype e eu gostaria de ter lá a minha conta pessoal e também a conta do Cocatec, por exemplo, ambas online lá no dispositivo. E outro problema, né? O meu Skype não estava segurando a sessão. Eu fechava o aplicativo, passava lá uma meia hora, a sessão caía. Enfim, era meio complicado isso. Aí tinha que entrar, ver se estava online, papapá. Aí eu descobri o imo.in e tenho usado o imo.in com todas as minhas contas de Skype. E a parte de Messenger, Google Talk, eu acabo usando o BeJive. O inconveniente do imo.in é que ele não aceita ligação de voz. Então, às vezes, a pessoa me vê online e resolve ligar e, enfim, acaba recebendo uma caixa postal. Não é que eu não possa atender. Via de regra, eu não atendo o Skype assim, ligando direto. Gosto que mande uma mensagem antes, né? Que de alguma forma marque um horário para ficar um pouco mais calmo, fugindo ali da correria. Mas, às vezes, eu acabo atendendo. Mas com o imo.in, eu não consigo fazer isso porque ele não recebe as ligações de voz, nem faz. Outro problema também, mas se isso não for um problema para você, você pode também fazer uso do imo.in. Uma coisa que eu até como já acho que eu já comentei a respeito do imo.in é que ele suporta o Steam, né? Teve o aplicativo lançado pela Steam oficialmente, que permitia que você entrasse em contato com seus amigos, né, de chat lá no Steam. O imo.in já faz isso, né? Já faz isso já há algum tempo, já há bastante tempo. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Nossa conversa continua lá no Twitter, no @cocatec, e também pelo grupo lá no facebook.com/groups/cocatec. E o podcast volta amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.